Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe na antena da SPSR, música instrumental sem palavra cantada durante os próximos 60 minutos. E começamos com o projeto Gaussian Curve. Junta três nomes fortes desta onda incatalogável: Gigi Massan, Johnny Nash e Marco Sturck. Projeto Gaussian Curve, com a edição do ano passado de Distance. Começamos com o tema título, Boa Noite. Bem-vindos. Thank you. Começámos com The Distance, Gaussian Curve, a seguir a abandonar o classicismo minimalista para aventurar-se em sons mais eletrónicos e ritmados, Orson Enchel, de Electric Stutter, Single Night. Voámos depois para sons mais ambientes e contemplativos. É sempre assim a música de Christopher Willits, edição tridimensional. Atentem, vão procurar na internet toda a história de Horizon. Rodou por aqui Two, e agora o segundo de originais do ano passado para Jamison Isaac, canadiano alter ego Teen Days, Themes for a New Earth e o tema Station. Thank you. voltou este ano as paisagens cinemáticas de sempre e também a música neoclássica emocionante e comovente de Hior Kronik, é grego. Regressou com Out of the Dust, rodou por aqui Things You Might See. Logo depois, só ao piano, o berlinense Carlos Sipa, edição 1631, uma editora sueca. Registro Sculptors, For They Had Things to Say, e agora o holandês Joseph Begwink, edição debut Solipsism, e o tema Reflection No. 2. Thank you. Projeto de Alex Molly, logo a seguir a Joe Bevink, Olin Mill com Orient e o tema Arpen, depois o inglês que vive entre Londres e Tóquio e é dono de várias editoras, designadamente Home Normal, Nomadic Kids Republic, Tokyo Droning e Cohen Music. É também um compositor e produtor de Ian Allgood, Chitar di Montalbano e o tema Sketch One, para seguirmos com os 15 minutos finais desta sessão do Em Trance. Agora, eletrónica a juntar-se a guitarras e gravações de campo, tudo oferecido pelo projeto Subtracted LAT, edição Sustain Release e o tema With New Eyes. Thank you. final desta sessão, Frank Zaragoza, a recolher a ajuda de nomes como Christoph Berg, de Green Kingdom e Julian Marshall, entre outros, para as remisturas de Reversed. Falamos do projeto Occur, ouvimos Timeless, uma reconstrução do projeto de Green Kingdom. Dizer-vos, como sempre, este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do Em Transe encontram também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Eu regresso de hoje a 8 dias. Até lá, fiquem com a SPSR.